chegamos agora ao segundo episódio da segunda temporada de Agrético, o novo contratado, Anai. Esse é um nome de personagem que a gente tem que tomar muito cuidado para não ter cacófono. Né? Em português isso aí é perigosíssimo. Né? Tem dois, cara. Tem dois. Os dois personagens novos dessa temporada são dois cacófatos. Puta que pariu, mãe. A gente fala do outro depois. Agora, o Anai é realmente uma coisa anal pra gente tomar cuidado. Né? Retsuko pede pra mãe que ela cancele aquela bodega do encontro marcado que ela fez, mas a mãe recusa. Não, já tá marcado. Vou desmarcar, não. Foda-se você. Ah, mas eu não quero. Eu não perguntei se você quer ou deixa de querer. Eu marquei, tá marcado. Aí a Retsuko pergunta pra mãe como é que foi o casamento dela e como é que ela responde, dona Ana. A pergunta básica que ela queria saber é se o casamento tinha sido arranjado, né? E ela disse que não, que se casou por amor, que deixa a Retsuko ligeiramente mais emputecida ainda, né? Quer dizer... Ligeiramente? Você se casa por amor e eu não, não posso, eu tenho que pegar um escolhido de fora. Aliás, eu vou lhes falar uma coisa. Me espantou muito que a mãe da Retsuko deve estar guardando a carta principal dentro da manga, pra ela jogar no momento de maior desespero, que é: você precisa me dar um neto. Ah, não, isso vai... Eu não duvido nada que isso vai aparecer na terceira temporada. Não, porque eu tava esperando. Você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Porque assim, gente, casar só por casar não faz o menor sentido. Ela tá querendo um neto, essa que é a verdade. Ela quer um neto e o único jeito de conseguir é desencalhando essa filha dela, né? Porque acho que ela não tem irmão, até agora ninguém falou nada. Não, irmão, não, pelo menos a Sanrio não contou nada a respeito da Retsuko ter irmão ou irmã. É só ela por enquanto. Na verdade, o único parente da Retsuko que apareceu até o presente momento foi a mãe dela. Sim, mas o pai já foi mencionado. É. O pai existe, ele só não foi mostrado, mas existir, ele existe. Agora, irmão? Provavelmente não, senão a mãe dela não vivia na casa da Retsuko se ele tivesse irmão. Às vezes, né, se o irmão for menor de idade e ainda tiver com ela. Sei lá. Vamos ver o que o futuro reserva. Mas aí, papo vai, papo vem. Voltamos pro escritório e vemos a Retsuko suspirar roxo de cansado. Ela tá tão cansada que ela suspira roxo. A Fênico nota e comenta que tem o novo contratado. Nisso aparece a Tsunoda, nossa querida servinha kawaii, mas falsa. É o fake kawaii, né? Que ela quer saber se o novo contratado é gato. Como é que ela vai saber, nem né? Fora apresentada pra criatura? É um recém-contratado, como é que se diz? É recém-diplomado. Ah, então ele é novinho, não me interessa. Tá, pá! Bate a cota. Tá, filha da puta, vai-te embora então. Merda. Daí conhecemos Anai, um texugo japonês. Sim, eu pesquisei, eu sei os bichos que cada personagem é, tá? Tá bom. Então, é um texugo japonês, é o novo contratado, naquele melhor estilo, cara que não sabe onde enfia a mão na bunda, na calça, no bolso, né? O cara, oi, eu sou Anai, prazer, por favor, me ajudem a trabalhar, eu não tenho experiência, do meu dia, puta que... Tá bom, meu filho. Ok, né? Agora, o que realmente me causou paura, vamos até usar o termo que Dona Ana usou no último episódio, né? O que me causou paura é o modo bonzinho do porcão de novo foi ativado, né? Pra dizer, Anai! Que bem-vindo ao melhor departamento do prédio! Você vai sentar aqui do lado da estagiária... Da Retsuko! Ele até tinha esquecido o nome dela. A Retsuko, senta aqui que você vai aprender tudo com ela! Seja bem-vindo! Aí a Fênix e a Retsuko olha, caralho, lembrar que 5 anos atrás ele falou a mesma merda pra gente. Puta que pariu, que medo! Não é? Mas aí, o que acontece? Se por um lado o chefe porcão falou pro Anai se sentir bem e tal e coisa, o que ele falou a boca miúda assim pra Retsuko? Ele só virou pra ela e falou assim, Retsuko, seja o mais agressiva possível pra ele ver que aqui não tem brincadeira. E com aquela nossa cara de porcão do inferno que a gente ama, né? A Retsuko, Raida e a Fênico começam a conversar a respeito do Anai, né? Não, senhor. Café, obviamente, só entrou no modo troll dela, começou a zoar com a Danai. O Raida, não, o cara parece ser legal, vamos dar uma chance pra ele, tá coisa. É, a Rex, é, ele realmente parece ser um garoto honesto, vamos ver como é que sai a situação, né? Mal sabe ela que ela tá fodida e mal paga, né? Mas, papo vai, papo vem, Retsuko e mamãe vão até o encontro, onde eles conhecem Shirota, o urso polar, e a mamãe do Shirota também, obviamente, que, e a Retsuko percebe que o Shirota não é exatamente igual a foto que a mamãe da Retsuko mostrou pra ela, o que faz que a gente descubra que mamãe de Retsuko, além de uma senhora que sempre tem razão, ela também é um especialista em Photoshop, né, Ana? Pois é, olha, você sabe que isso que mais me espantou? Que a mãe mande fotos, que ela tenha um certo domínio da internet, isso é bem cara de mãe moderna, né? Se bem que a minha não quer nem mexer no controle remoto. Agora, photoshopar a foto do menino, do Shirota, pra que isso, meu Deus do céu? Por que que ela não photoshopou a foto da filha, né? É, né? Eu digo pra vocês, a minha, ela até gosta dos joguinhos de Facebook, mas ela não iria tão fundo só pra photoshopar. Não, e vocês repararam que era um jantar assim, tipo torta de climão, né? Torta de climão, porra, totalmente. Então as duas mães ali, praticamente conversando sobre o tempo, conversando sobre... É, parentes em comum, e eu não sei mais o que das quantas, e os dois com cara de. Isso é que tá tudo errado. A Retsuko só com aquela cara de remoendo por que minha mãe usou o Photoshop no rapaz, não sei o que das quantas. E pra torta de climão ficar assim, com a cerejinha de climão em cima, as duas mães simplesmente. Ah, tá ficando tarde, tamo indo embora. Vocês estão indo embora? Como assim? Não, vocês terminem aí o jantar, viu? E... A mãe da Retsuko. E a cara, né? A cara da mãe da Retsuko. Não perde esse peixe. Tá? Eu pensei que era urso polar. Mas ok, tá bom. Eu não perco peixe, então. Tudo bem. Mas aí o Shirota se mostra um cara até legal, né? Um cidadão boa praça. Leva a Retsuko pra dar uma volta no jardim, porque ali o climão já tava completamente estragado naquele lugar, né? Aí ele olha no celular que a Retsuko mostrou, no celular, a foto photoshopada do cara. Porra, eu nunca pensei que eu ia ser tão bonito assim, ó. Só que eu não sou assim. Ah, né, minha mãe é cada uma. Mas e aí, você tá decepcionado? Ele dá aquele sorriso Colgate com um brilho. Tchau! Aí, não tem problema não, é que eu nem gosto de homem bonito. Ah, você quer dizer que eu sou feio então, né? Oh, não. Porra, eu vou ter que dar um negócio, eu vou ter que dar uma salva de palmas virtuais aqui pro seu Shirota, que apesar de tudo, de ser um negócio arranjado, ser uma puta programa de índia saquário, o cara até que foi na esportiva, entendeu? É um cara bem simpático, um cidadão bem apessoado. Eu mesmo gostei bastante de Shirota, o urso polar. Pena que a Retsuko também gostou, mas não consigo aproveitar, né? É aquela coisa, ela simpatizou com ele, talvez até em outras circunstâncias eles pudessem interagir mais, mas a pressão da mãe ficou muito forte. É, uma coisa que ele menciona que acho que é importante a gente lembrar é que, assim, você pensa no casamento? Pensar no casamento é pensar em deixar, entrar de vez na vida adulta, né? Porque você assume as responsabilidades que não são mais só eu, casal, você vai ter que assumir um papel na vida que é diferente daquilo que você tá agora. E ele falou isso e eu achei muito sério, viu? É muito certinho. Eu acho que tanto ele quanto ela, cada um pelos seus motivos diferentes, estão com medo de dar esse passo. Sim, né? Sim, muito mesmo. Bom, aí papai vem, acaba o encontro, Retsuko se encontra de novo com o Gori e o Ashimi de novo no café, e ela conta como é que foi o encontro, se ela gostou do cara, não gostou. A Gori começou a querer saber se o cara era bonito, tal e coisa. Ah, até que é simpático, tal e coisa. Ah, é, né? Que esses caras que vêm de encontro arranjado nunca são bonitões, né? Na coisa. Aí a Gori e o Ashimi deram opiniões completamente diferentes a respeito de casamento, isso é importante salientar, elas têm opiniões totalmente diferentes sobre o que é o casamento e para que serve o casamento. Guardem essa informação, é? Queridos ouvintes. E aí, apesar do Shirota ser um cara legal, a Retsuko fala que casamento já tá ultrapassado, apesar do Shirota ser um cara até gente boa, a Gori, tá, foda-se. Então vamos, acho meio bom programar de novo as férias aqui. Aí a Retsuko, oi? Acabou a conversa já? Alô? Oi? Oi? Vaco? Biller? Biller? Biller? Biller? Oi? Ah, fodeu. Então tá. Vou continuar fazendo, praticando aqui o um negócio aqui que fodeu. A conversa já miou. Aí, no escritório, Retsuko tenta ensinar a Anai como é que se atende o telefone numa empresa. Jorge, por favor, descreva como a Anai atende um telefone. Meu, isso me fez lembrar de um cara que eu supervisionei. Ele atendendo o telefone era a pior coisa desse mundo. Ele me fez lembrar esse cara. Não seja um Anai. A regra quando você vai atender um telefone da empresa é nome da empresa, seu nome, bom dia, boa tarde ou boa noite. Ele atendeu tudo errado. Por causa do Japão, nem o teu nome tu fala. É só a empresa tal, boa tarde, boa noite, bom dia e qual é o assunto. Você nem o teu nome fala, que no Japão o nome do funcionário não existe. Funcionário não existe na hora que tá atendendo o telefone. É empresa tal em que posso te ajudar. Você nem fala teu nome no telefone do Japão. Não, gente, sabe que eu fiquei meio chocada? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu não tive nenhuma educação formal para esse tipo de coisa. E num primeiro momento, eu até o telefone não ficava na minha mesa, eu nunca me preocupei tanto com isso. Mas quando eu passei a ter o telefone na mesa e passei a atender ligações, me veio tanta coisa de filmes, de décadas de filme, novela, que você vê que tem diferença entre a ligação pessoal e a ligação de trabalho. Na casa da minha avó, ela atendia assim, casa dos Fernandes, com quem deseja falar. Quer dizer, você identificava o local primeiro e depois perguntava com quem você quer falar. Mas, dona Ana... Cara, nem isso, o básico. Dona, você tem que entender uma coisa, minha flor. Você é uma pessoa culta, uma pessoa centrada, uma pessoa que tem noção do certo e do errado. O Anai é a porra de um psicopata. Meu, aí é que vem o primeiro erro da Retsuko. Não, o primeiro comentário não foi esse, não. O primeiro comentário é... Você não sabe atender um telefone, como é que você espera trabalhar numa empresa? Mas ela fala de um jeito super empático. Anai, mas olha só, meu amor, cuidado. Se nem um telefone você está sabendo aprender, como é que você espera melhorar na empresa? Tal coisa. Ela fala de um jeito super meigo, super empático, tal coisa. Aí depois, sabe uma coisa? Olha só, faz o seguinte. Hoje você não atende mais o telefone não, tá bom? Aprende comigo. Caralho, isso pro Anai é como se fosse uma bomba atômica. Ele arregalou o olho, ele entrou no que eu passei a chamar aqui, vocês vão ver muito nos episódios, de modo surtado. Ele levanta os olhos pra cima e começa a disparar palavras sem sentido pela boca. Cara, o cara ficou completamente psicótico. A palavra é psicótico mesmo. Mas aí, totalmente. Depois que a Retsuko fala pro Anai não atender mais os telefones, ele surtou mais ainda por causa disso, a mãe da Retsuko liga pro escritório pra falar a respeito de que o Shirota lá, o urso polar, gostou da Retsuko e quer marcar outro encontro. Só que ela fez isso na hora do trabalho. A Retsuko, obviamente, não, mãe, porra, não é agora que você vai me falar isso. Deixa pra falar isso quando eu estiver em casa. Ah, tá bom, então, quando eu estiver em casa, então eu te ligo. Mas caralho, porra, me merece. Logo após isso, a Retsuko, ela lembra como é que foi o encontro, o fato que ela até realmente gostou do Shirota, e de repente o celular dela pulsa, porque ela recebe um e-mail. Ai, o que tem neste e-mail do Anai, Donana? É, o Anai, olha, ele pode ser surtado, mas é um surtado organizado, tá? Ele mandou pra ela um questionário... Não, filha, não. Uma coisa que você tem que entender é que ele é psicopata. Os psicopatas são organizados pra caralho. Ele tá querendo criar prova por escrito, essa é a questão. Exatamente! Aí é que eu fico me pensando, ele não deve... Ele tá na coisa da contabilidade, mas ele age como se fosse um estudante de direito. Opa! Opa! Eu diria até de recursos humanos. Essa coisa dele... Eu não sei se é algo que de repente rola em faculdade de se... Porque assédio moral a gente sabe que existe, ponto. Uhum, não dá pra negar. Uhum. E... a gente não sabe que existe? Existe chefe porcão. Né? E eu até acho que seria interessante, como parte da formação profissional, que isso fosse discutido, que fosse dada orientação de como proceder se você acha que está sofrendo assédio. E ele, em tese, o que ele está fazendo é como você falou, está querendo arrumar provas. Ele está tentando proteger o fiofó dele. Se você está me assediando, eu vou deixar tudo registrado. Eu concordo 100% contigo, Ana, mas uma coisa a gente tem que levar em consideração. No Agrético, é uma comédia, né? O Agrético, esses estereótipos são elevados à enésima potência. Então, o estereótipo que está sendo apresentado com o Anai é o jovem que está inseguro quanto a conseguir trabalhar, conseguir se sustentar, tal e coisa. A Washimi, inclusive, vai falar sobre isso mais para frente num próximo episódio. E só que no caso, como é para fazer graça, né, no Agrético, é elevado à milésima potência. Mas esse estereótipo existe no Japão, que é o jovem que, inseguro quanto à própria competência, tenta descarregar nos outros a sua insegurança. E foi a primeira vez que a gente vê o chefe controlando o Agrético. É, primeira vez de assédio, é! Não, isso é depois, não é agora, nesse momento, depois. Depois é que a gente vai ver essa parte do porcão falando do assédio da Arezzo. Mas aí o que acontece? O Anai tá exigindo a resposta da Arezzo por escrito justamente para ele obter provas, né, pra história. E aí a gente vê na última cena o Anai na casa dele digitando que nem um maluco na porra do celular no modo psicótico master, né, fazendo as coisas lá. A Arezzo pergunta pra Fênico e pro Raida o que eles acham do Anai. Eles não acham nada, acham que é um cara normal, como qualquer outra, e ela descobre que é só com ela que o Anai tá fazendo essa putaria, é só com ela que ele surtou. O Anai aparece, fala com o Arezzo, ainda com aquela cara de bundinha, né? Aquela cara de, ô, senhorita Arezzo, obrigado por ter compartilhado as coisas comigo, outra coisa. Aí ela, Anai, eu recebi uns e-mails, desculpa, mas agora eu estou ocupado, eu tô seguindo. Aí, ué, o que houve? Aí, de repente, pisca o celular de novo. Eu ainda tô esperando a resposta por escrito. Me mande a resposta por escrito. Eu quero a resposta por escrito. Eu quero a resposta por escrito. Caramba. É. Abre o Fúria na cabeça da Arezzo, né? Ela até acende a máscara do Kiss, tal e coisa. Ela vai gritar. Ai, que medo. E é assim que termina o episódio 2. Fiquem conosco, queridos ouvintes, e aguardem pelo próximo Nerd Maratonista. Música.